Pessoal, agora a gente vai fazer o ritmo de valsa, né? Que é um ritmo ternário, contando 1, 2, 3. O polegar toca a quinta corda do acorde Dó maior, o indicador médio anelar toca as três primeiras, o 2 e as três primeiras no número 3. Então vai ficar assim, olha. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. A gente pode alternar o baixo, né? No caso aqui, tocando a quinta corda e a quarta corda. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Perceba que o primeiro toque ele é sempre mais forte, no caso, né? Que é o primeiro tempo no acorde. Aqui, nossa, passando um carro logo agora na gravação, mas vai ficar assim mesmo. Aqui, pessoal, é o seguinte: essa música pode ser, esse ritmo pode ser aplicado. É uma música fácil, aí tem várias músicas, mas tem uma que era do Geraldo Vandré, né? Que é para não dizer que falei das flores. Só que a tonalidade é em Lá menor, essa música. Com o acorde Lá menor e Sol maior, você consegue tocar ela inteirinha. Posso fazer até a introdução aqui, olha. Lá, Sol, Sol, Lá, Sol, Sol. Braços dados ou não. Então, dá para encaixar direitinho até o final esse ritmo nessa música. Só peço desculpa a vocês aí que eu não sou cantor, então é só para ilustrar aqui mesmo a aplicação do ritmo, tá? Aí pode aplicar, procurar várias músicas, porque a intenção aqui é trabalhar a mão direita, né? E não é nem trabalhar a sequência harmônica por enquanto, porque virá muita coisa boa aí, tá? Sendo que isso aqui também é coisa boa, né? Para você que está iniciando. Tá bom, pessoal? Então agora vamos partir para o terceiro ritmo, né? Da nossa aula.